Lectio 37. Uir quidam bonus ex Gallia dixit, cherche la femme, id est, nec esse est cauere feminas. Um certo homem bom da Gália, que hoje em dia, o que era Gália nos tempos clássicos, hoje em dia corresponde em grande parte ao que é a França. Então ele aqui está falando de um francês. Ui quidam bonus ex Gália. Um bom francês disse: cherchez la femme, isto é, busquem a mulher, ou procurem a mulher. E disse a verdade. Catilina, o próprio Catilina, pode dizer a Cícero: é necessário ter cuidado com as mulheres. Nequessa est cauere feminas. Cauere é ser cauteloso, ter cuidado. Na cidade de Pompeia, que esteve durante muitos e muitos séculos soterrada sob as cinzas da erupção do Vesúvio, que a destruiu, os arqueólogos que a escavaram no século XVIII encontraram um mosaico na entrada de uma casa no qual se lia caue cane, toma cuidado com o cão. É o mesmo verbo cauere, tomar cuidado, ter cuidado. Portanto, cauere feminas, ter cuidado, acautelar-se com as mulheres. E eu aproveito para fazer uma observação entre parênteses, que a tradução deste livro de Cherchez la Femme não é a melhor possível. Chercher não significa ter cuidado. Chercher significa buscar, procurar. Então, quando se ouve alguma história, alguma trama esquisita, Cherchez la Femme deve ter mulher envolvida nisso. É claro que, quando os franceses dizem chercher la femme, penso eu, eles estão pensando sobretudo em algum caso em que há adultério pelo meio. Aqui não há adultério, mas de fato havia uma mulher que servia de leve trás entre o que ela ouvia dos conjurados e o que ela ia fazer chegar aos ouvidos do cônsul, que era Cícero. Então, eu vou retomar do começo e seguir em frente. Um certo bom francês disse: cherchez la femme, isto é, buscai a mulher. E disse a verdade. O próprio Catilina, Catilina ipse potes dicere ciceroni, nequesse est cauere feminas. O próprio Catilina poderia dizer a Cícero: é preciso ter cuidado com as mulheres. Unus enim ex viris, qui fuerunt in coniugatione Catilina, abuit amicam. Com efeito, um dos homens que estavam envolvidos na conjuração de Catilina tinha uma amiga. Nomen uius feminae fuit Fulvia. O nome desta mulher era Fulvia. Quintus curius, uir in coniugatione Catilinae amabat Fulviam. Quinto curio, o homem envolvido na conjuração de Catilina amava a Fulvia. Curius scivit omnia consilia Catilinae. Fulvio sabia todos os planos de Catilina. Concilium significa deliberação, significa também plano. Aqui nós estamos falando dos planos do conjurador Lúcio Sérgio Catilina. Sed fulvia semper rogabat eum. Quid facit meus vir magnus nunc? E a fúvia sempre perguntava a ele: o que está fazendo agora o meu grande homem? Quid facit, o que faz, o que está fazendo, nunc, agora, vir magnus meus. O vir magnus é grande homem, o meu grande homem. Et curius narrabat omnia fulviae. E Curio contava tudo a Fúvia. Fulvia celeriter narrabat omnia quae audiverat Cicerone. Fúvia rapidamente, celeriter, contava tudo que tinha ouvido a Cícero. Hoc modo Cicero sciebat omnia consilia Catilinae. Desta maneira, Cícero sabia de todos os planos de Catilina. O Cícero tinha conhecimento de todos os planos de Catilina. Sed Cicero non poterat probare haec in foro. Mas Cícero não podia provar isto no fórum. Cícero não tinha meios de provar isto no fórum. Itaque Cicero non voluit comprehendere Catilinam. E, portanto, por esta razão, Cícero não quis, non voluit, prender Catilina. Cicero ipse in magno periculo erat. Cicero ipse, o próprio Cícero, estava em grande perigo. Catilina enim conatus est interficere Ciceronem. Conatus est é o pretérito perfeito do verbo conari. É um verbo depoente, quer dizer, é um verbo com forma passiva e significado ativo. Conor conaris, conatus sum conari. Empenhar-se em alguma coisa, esforçar-se por fazer alguma coisa. Então, Catilina, com efeito, tentou matar a Cícero. Sed Cicero, monitus a fulvia, semper poterat servare, ou servare, sei ipso. Mas Cícero, avisado por Fúvia, ou prevenido por Fúvia, monitus é o particípio do verbo mone ou mones, monui, monitum monere, significa avisar, advertir, prevenir. Mas Cícero, avisado por Fúvia, sempre tinha podido servare se ipso, conservar a si mesmo, literalmente. Sempre tinha podido escapar. Quodandie Catilina venit in senatum. Certo dia, Catilina veio ao senado. Cicero abuit magnam et vehementem orationem contra Catilinam. Oratio, orationis, é um discurso. Habere orationem é fazer um discurso. Então, Cícero fez um discurso grande e veemente contra Catilina. Cicero ostendit Catilinae, quod ipse semper poterat scire, sine una difficultate, consilia quae Catilina faciebat. Cícero mostrou a Catilina, ostendit, é a terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito do indicativo do verbo ostendo, ostendis, ostendi, ostensum, ostendere, mostrar. Cícero mostrou a Catilina que ele próprio, ipse, semper poterat scire, sempre podia saber, sine una dificultate, sem qualquer dificuldade, sem nenhuma dificuldade, concilia quae Catilina faciebat, os planos que Catilina fazia. Cicero dixit quod Catilina debuit discedere Roma. Cícero disse que Catilina devia sair de Roma com omnibus socius suos, com todos os seus companheiros. Catilina, putans, quod erat in magno periculo, discessit ex urbe. Catilina, pensando, putans, pensando, considerando ou imaginando que estava em grande perigo, saiu da cidade. Sed non solum fulvia narrabat concilia Catilina e Ciceroni, mas não somente fulvia narrabat Ciceroni, contava a Cícero concilia Catilina e os planos de Catilina. Etiam quidam uiri ex Gallia, non dixerant cerce la fam, narrauerant multa de coniugatione. Etiam também, quidam uiri ex Gallia, certos homens da Gallia, e não disseram cherche la femme, contavam muitas coisas da conjuração. Hoc modo, Cicero sciebat viros qui erant in coniurationem. Deste modo, Cícero sabia que homens estavam na conjuração, ou estavam envolvidos com a conjuração. Cicero ergo comprehendit multos ex aes. Cícero, portanto, prendeu a muitos deles, a muitos destes. Aqui termina o nosso texto. Eu agora retomo ao começo, vou ver se haverá algumas coisas interessantes de língua latina, de gramática, para explicar. Logo na primeira frase, vir quidam bonus ex Gallia dixit. Quidam, nós já sabemos, é um pronome indefinido, quidam, quaedam, quodam. Significa um certo, um determinado. Um certo homem, quidam vir bonus, um certo homem bom, ex Gallia, da Gália, ou da França, porque o ditado que vem aqui é um ditado moderno. Um certo homem bom da França disse: Cherchez la femme, buscai a mulher, procurai a mulher. Isto é, diz o texto latino, Necesse est cauere feminas. É preciso tomar cuidado com as mulheres. Na verdade, o que está dito em inglês é: buscai as mulheres, procurai as mulheres. É claro que mais adiante, no contexto da história, nós vamos ver que realmente era preciso tomar cuidado com as mulheres, mas não por causa do cherche la femme. Unus enim ex viris qui fuerant in coniuratione Catilinae abuit amicam. Enim, de fato, realmente, unus ex viris, um dos homens, ex é uma preposição que rege ablativo, Portanto, ex viris da ideia de procedência, um dos homens faziam parte do grupo, que foram Anticone, Catilina, que estavam na conjuração de Catilina. Abuitamicam tinha uma amiga. Amicam, obviamente, é o caso acusativo, objeto direto, de amica, amicae. Nomen uius feminae fuit Fulvia. Em latim, literalmente, o nome desta mulher foi Fulvia. Nós traduziríamos em português, o nome desta mulher era Fulvia, porque numa narrativa como esta, num caso deste, nós usamos o pretérito imperfeito. Quintus curius, uire in coniurationem Catilinae, amabat Fulvia, Fulviam. Quinto curio, homem in coniurationem Catilina, homem na conjuração de Catilina, ou homem envolvido na conjuração de Catilina, amava Fulvia. Curius sciuit omnia consilia Catilina. Catilinae. Sciuit significa soube. É o pretérito perfeito do indicativo do verbo scio, scis. Sciui, scitum, scilia, significa saber, conhecer. Portanto, o Cúrio sabia, conhecia todos os planos de Catilina. Sed Fulvia semper rogabat eum. Rogare aqui, nós não traduziremos como rogar, nós vamos traduzir como perguntar. E pede o objeto direto. Então, mas Fulvia sempre perguntava a ele: Quid fact meus vir magnus nunc? O que está fazendo agora o meu grande homem? Et curius narrabat omnia fulviae. E Curio contava tudo a Fulvia. Fulvia celeriter narrabat omnia quae audiverat Cicerone. Fulvia rapidamente, celeriter, tem o mesmo radical do adjetivo latim, o português, celeri é um adjetivo de dois gêneros. E celeriter é o advérbio formado de celeris em latim. Não é o primeiro advérbio formado assim que nós encontramos, já vimos outros. Fulvia celeriter narrabat omnia quae audiverat Cicerone. O verbo narrare tem dois complementos, um objeto direto, omnia, que é o acusativo plural do pronome indefinido omnes, omne, é uma forma neutra. Então, este é um objeto direto, narrabat omnia, contava tudo. A quem? Cicerone. Aqui está o objeto indireto de Cicero, Cicerones. É um nome próprio que se declina pela terceira declinação. Hoc modo, Cicero sciabat omnia consilia Catilinae. Hoc modo, ablativo, né? Desta maneira, ou deste modo, Cícero sabia omnia consilia Catilinae, todos os planos de Catilina. Mas Cícero não podia provar isto no fórum. Mas, sed Cicero non poterat probare haec in foro. Poterat é o pretérito imperfeito negativo, terceira pessoa do singular, de possum, potes, potui, posse. É um verbo bastante regular, que significa poder. É derivado, conjuga-se como verbo esse, do qual ele é derivado. Itaque, quicero non voluit comprendere, Catilinam. Comprendere é um composto de prendere, que é segurar, agarrar. De prendere, prendere, melhor dizendo, provém o português prender. Comprendere significa, no caso, a mesma coisa, prender, imobilizar. Como Cícero não podia provar o que ele sabia no fórum, ele não quis prender Catilina sem provas. Cicero, ipse in magno periculo erat, o próprio Cícero estava em grande perigo. Catilina, enim conatus est interficere Cicerone. Já vimos que conatus est é o pretérito perfeito do indicativo do verbo conor, conaris, conatus sum conari, é um verbo depoente, significa esforçar-se por fazer alguma coisa. Sed cicero monitus a fulvia, semper poterat servare se ipso. Mas Cícero, advertido por Fulvia, informado por Fulvia, semper poterat servare CY, sempre podia se manter a salvo. Servare CY literalmente é conservar a si mesmo, aqui evidentemente significa manter-se a salvo, manter-se em segurança. E agora eu passo a explicar o segundo e último parágrafo deste nosso texto. Quodandie Catilina venit in senatum. Quodam die é um ablativo, certo dia, está no ablativo porque é expressão, no caso, de um adjunto adverbial de tempo. Venit in senatum, nós já sabemos que muitas vezes os verbos de movimento, como venire, vir, pedem um complemento, no caso acusativo, com preposição. Certas vezes sem preposição. Agora, o complemento desses verbos é sempre no acusativo. Aqui nós temos o verbo venire, cujos tempos primitivos são venio, venis, veni, ventum, venire. Catilina venit in senatum. Catilina veio ao senado. Cicero habuit magnam et vehementem orationem contra Catilinam. Cícero pronunciou um discurso grande e veemente contra a Catilina. A preposição contra também rege o caso acusativo. Portanto, temos aqui contra Catilinam. Cicero ostendit Catilinae, quod ipse semper poterat scire, sine ulla difficultate consilia quae Catilina faciebat. Cicero mostrou a Catilina, ostendit é a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito indicativo de ostendo, ostendis, ostende, ostensum, ostendere, mostrar. Também tem um duplo complemento, um complemento objetivo direto e indireto. O complemento indireto é a Catilina, mostrou a Catilina. Mostrou o quê? Vem agora o complemento direto, que é uma oração inteira. Quod ipse semper poterat scire, sine ulla difficultate consilia quae Catilina faciebat. Eu disse uma oração inteira, na verdade é um período inteiro, composto de mais de uma oração. Cícero mostrou a Catilina quod ipse semper poterat Kyrie, ipse é o pronome ipse, ipsa, ipsum, significa o próprio, em pessoa. No caso, se refere à terceira pessoa de quem nós estamos falando, Cícero. Cícero mostrou a Catilina que ele próprio, Cícero, semper poterat scire, sempre podia saber, sine una difficultate. Ula é o pronome indefinido, ula, ulo, perdão, ulus no masculino, ula no feminino e ulum no neutro. É o oposto de nulum. Nulus, nula, nulum. Nulus vem de ne ulus. Ulus, sem a partícula negativa na frente, significa qualquer, alguma. Então, Ciceros tenet Catilinae, quod ipse semper poterat scire sine ulla difficultate, mostrou a Catilina que ele sempre podia saber, sem qualquer dificuldade, concilia quae Catilina faciebat. Concilium, nós já vimos que é plano, deliberação, aquilo que você planeja fazer. Então, Cícero mostrou a Catilina que não tinha dificuldade nenhuma para saber os planos de Catilina, os planos feitos por Catilina. Cicero dixit quod Catilina debuit discedere Roma. Cícero disse que Catilina, literalmente, deveu sair de Roma. Nós não vamos usar em português o pretérito perfeito aqui. Nós vamos usar o pretérito imperfeito. Cícero disse que Catilina devia sair de Roma. Cum omnibus socis sus. É o ablativo de companhia. Com todos os seus companheiros. Reparem que a palavra socius, companheiro, deu origem ao vocábulo português sócio, que hoje em dia usa-se no sentido muito especializado, sócio é quem está empenhado, engajado no mesmo objetivo, em geral de natureza comercial, mas sócio no sentido próprio é companheiro. Tanto assim é que Rui Barbosa, que conhecia muitíssimo bem a nossa linguagem clássica, no discurso que ele fez da despedida da Academia Brasileira de Letras ao Machado de Assis, e que é um dos mais belos discursos que Rui Barbosa já pronunciou, ele, dirigindo-se ao morto, Machado de Assis, fala da sócia de sua vida, companheira de sua vida, Carolina. Carolina, que morreu antes de Machado e a qual Machado de Assis, viúvo, dedicou um dos mais belos sonetos que já se escreveram na língua portuguesa, chamado A Carolina. Então, Machado, o Rui Barbosa, ao despedir-se de Machado de Assis, lembra-se de Carolina, lembra-se deste soneto e refere-se a Carolina, a mulher de Machado, a companheira de toda a vida de Machado, chamando-lhe por este termo clássico na nossa língua portuguesa, a sócia, a companheira da vida. Pois bem, voltando ao nosso texto latino. Cicero dixit quod Catilina debuit discedere Roma cum omnibus socis suis. Cícero disse que Catilina devia sair de Roma com todos os seus companheiros. Catilina, putans quod erat in magno periculo, discessit ex urbe. Catilina, pensando, julgando que estava em grande perigo, discessit ex urbe. Saiu da cidade. E é curioso que foi justamente pelo ato dele sair da cidade que ele deu a Cícero as provas de que Cícero precisava. Porque ele saiu da cidade e foi se encontrar com os companheiros. Como vemos logo, sed non solum Fulvia narrabat concilia Catilina e Ciceroni. Mas não somente Fulvia narrabat Ciceroni, contava a Cícero concilia Catilina, os planos de Catilina. Etiam quidam viri ex Gália. Também certos homens da Gália não disseram cherchez la femme, nenhum deles disse cherchez la femme, narrauerunt multa de coniugazione, contaram muitas coisas acerca da conjuração. Hoc modo, Cicero sciebat viros qui erant in coniugazione. Deste modo, Cícero sabia, sciebat, viros qui erant in coniugazione. Cícero conhecia os homens que estavam na conjuração. Cicero ergo compreendit multos ex eis. Cícero, portanto, prendeu a muitos deles. O verbo compreender é de novo, vimos em cima, mais acima, Cicero non volet compreendere Catilina, Cícero não quis prender Catilina por falta de provas. Mas a partir do momento que Catilina, assustado com o que ouviu, sai e vai de encontro aos companheiros de conjuração, aí Cícero tem todas as provas que queria e prende muitos companheiros de Catilina e tem provas já agora para pedir ao Senado, com eficácia, a morte de Catilina, o que eventualmente ele conseguiu. Com isso, nós terminamos esta nossa lição e a explicação que a ela seguiu.